Apabila cepat tahu kepada kapten Utai dari Sebagiari Kayangan. Brigada Mãe, desça para o nível 050, ajuste o Salvador 109. Afirmando ajuste 109. Afirma 050 no mesmo modelo. 시가 달리는 차 사고와 트럭스라고 지금 하죠. para o nível 050. O Salvador, boa noite, é o Romeu, Romeu. Opa, Romeu, Romeu, Romeu Golf, sistema aproximação, mais autorizações, ponto. Romeu Golf, a intenção é modificar e uma base pela direita para o certo? E aí, estamos pronto para cancelamento. Golfe, modifica da presença para uma base pela direita, certo? Nós comemos o Golfe, quando o IFR cancelado 2142, autorizado sobre pela direita, posicionar 7, chama na opção. Romeu Golfe, chamará final, certo? Romeu, meu Golfe, como ele faz após o fogo? 4 e 5 horas, certo? Chamando o ponto de parada 11, tem legal no 0 não, não? 17 está embaixo da base. Capitão, mas já toma tempo quanto de espera? Romeu, Golfe avistado, os alfa de jato que estão na 7, vento 1 a 00 graus, ano 09. O grupo de 17, meu Golfe. Cuidado, chamarelo, é 6 a parte do jato. Charlie Mike Delta, decolado ao 48, chama o controle de Salvador 120, décima 11. 1208, obrigado. Bom final de semana. Finalmente, vovó. Após o cruzado de direção celeste, se lançar em nível 260. Papa Pai, Pai, Pai, Pai, Pai, Pai, Pai, Pai, Pai, Pai, Pai, Pai, Pai, Pai, Pai, Pai, Pai, autoridade por excelência, o Charme Mike Delta. Alinhante Gerais, do Centro do País da Cruz, com o Estado do Alá, com o Alexandre Castelo. Delta, prevenindo agora 130. Solicita a sua frente na frequência 126.0, zona 128.3. Via para 2010, ajuste no 011, autorizado final do procedimento, alerta a sua da pista no 0, não pode estabilizar. contact tower when you reach the terminal height. 2010, a gente no 011, autoridade final do procedimento e eletrofone da questão 0, já pode estar